barulho do atabaque, do tambor me encontrou. Num baque me achou, ignorou o destaque da minha cor. Da onde eu vim, pra onde eu vou, me tomou, dominou. No ataque não se importou, nem sequer perguntou. Me transformou, me informou, pro caminho levou. Meu caminho mostrou, reformou meu interior. Me encheu de amor, de conhecimento superior. Batucada completou, sou maior, instrutor. E no atabaque me pôs em ataque pelos saques e baques. Meu sotaque é clique-claque, meu conhaque contra as faques. No lacre vim pro destaque, de SP pro ato, de cita ao parque. Consagra em cada massacre, no que me cabe eu já tô craque. Sabe, restaurou, me mudou em cada palavra trágica. Sem tática me saudou, me instalou na minha temática. Com prática honrou a forma estática de negra mágica. Magia negra elástica me direcionou à África. Menina problemática, doses em bom de forma errática. Fui tomada, fui fanática, julgada como lunática. Mas esse bom gosto, sim senhor, foi salvação na prática. Música bem direcionada salva mais que força tática. Na minha matemática, soma de números sem métrica. Cada batida que me tocou conservou a rede elétrica. Cada ritmo, cada flow se tornou minha dialética. A ciência impressionou a música, agora é genética. Cética, sem conhecimento de nada, perdida na estética da sociedade falida. Fui iludida, minha ética antes sumida, agora encontrada, agora sentida. Pois hermética, achei a saída, o rap salvou minha vida. Não adianta fugir, o destino vai te achar. Não adianta fugir, a música vai te buscar. Não adianta fugir, destino vai te achar. Não adianta fugir, a música vai te buscar. Cada passo em falso com o pé descalço, chinelo quebrado. Chão de terra que percalço, acho o elo encontrado. Despertei cada pedaço, traço do meu castelo herdado. Eu sei que tudo que zelo, tudo que faço vai ser compensado. Tudo que caço, evito o cansaço pra não ficar com farelo. Porque são os bagaços do meu espaço, eu mesma modelo. A música me trouxe compasso no abraço, me mostrou mais belo. Meu nervo de aço acertou meu cangaço, universo paralelo. Martelo que bate, juízes em crise, sem direção. Não conhecem a arte, visualize, são almas sem chão. No seu baluarte, onde quer que pisem, vivem em vão. Porque preferem julgar-te do que te dar condição. Atenção, olhem quem são. A música não possui donos, não possui legislação. Não vem com fase bônus, não tem patrão, não tem padrão. Só constrói sonhos, não tem constituição. É meu alcorão, desçam dos seus tronos. Acordem do sono, meu campo é suado, corrido e sério. Eu tava dormindo pelo acorde desesperto, vou no seu império. Magia negra, não tem mistério. Ligo o sentido interno, de ouvido e ouvido. Deixar diamantes mais que em minérios. Meu ministério agora ocupado pelas ações criativas. Meu hemisfério tomado pelos tons de notas positivas. Eu saí do inferno, me livrei das mentes opressivas. E o que é eterno, a música me faz bem mais viva. Não adianta fugir, o destino vai te achar. Não adianta fugir, a música vai te buscar. Não adianta fugir, o destino vai te achar. Não adianta fugir, a música vai te buscar.